9 estabilizou? Interceptando, cursou o carregador, estabilizando, tá 3198. Torre, 118.95. 118.95, bom dia. Mantendo a proa da rotatória, chame torre, 118.95. Mantendo a proa da rotatória, 118.95. Área 2438. Recife 2685. Recife 2685, Chané 6140, obrigado, bom dia. Negativo. Se eu solicitar anteriormente, não foi possível. A cabeceira 1 agora. Entendi. Se mantém a posição aguarde. 3198 baixou e checou. 3198 baixou e travou? Baixou e travou o visual, tá 3198. Livre pouso com uma centena com 59. Livre pouso, tá 3198. Ingresso, sete pontos chegado e pronto. A solicitação já foi feita, 2738, reporte para girar base para 190. Eu tenho um TAN já autorizado para o pouso final 190. Sim, está sobre a rotatória, vai curvar à direita para a base da 190. Autorizado direto de China, porém mantendo 4 mil pés. 4 mil na 253, papá. Controle, voo no 290, bom dia. 2738. 2438, com o número 2, após o TAM, está prosseguindo para virar base da cabeceira 1-0, 2438. Está visual com mesmo? Afirmativo, estou visual com o TAM na longa final da 1-0. 1-0, 2438. 3198 para informação, tem uma nave da Força Aérea, vai girar base à sua retaguarda para pouso 190. Número 1, livre pouso, uma centena com 159. É, essa é a 3198. Voo 1-260, voo ITAP, presente. Direto a ITAP, 1-260. Alô, 555-95, 71 a bordo, autonomia de 3,50, ao Paraná Salvador, pronto, em estado. 555-95, táxi em frente, via 21, Índia, no ponto de espera, torre 1-98-95, ajuste no 0-1. 1, Índia, ponto de espera, 1895, com 1011, 555-95. De base para final, na visual coronavírus sobre a pista, equilibrado. 738, chega o trem, livre pouso, uma centena com 95 nós, 1011. 1011, trem fixo, 2738. Oi, táxi de Alfa, reporta Zé Juliette. Alfa, reporta Zé Juliette, tá vendo aí? Azul Golf, mantém a posição, aguarde para a decolagem. posso confirmar o vento para a Força Aérea? 100 graus, 15 nós. 15 nós, 273. Turno 98, ingressando Juliette para o 03. Juliette 03, está 309. Zulu Golf, decolagem autorizada, 97, 19 centena, 15, nós. 5595 está no ponto de disparo da 1-0 pronto. 5595 alinhar e manter. Ali mantém a 1-0, 5595. O Força Aérea 2738 vai ultrapassar um pouco a hotel, vai fazer o 180 e aguardar a viatura de operação que usa a pista, ok? O 2738, após o 180, pode livrar a esquerda para a direita para ataque do hotel. 2738 está livrando. Mas o Lugolf é o 54, controle 198. Tenha uma boa viagem. Jornada 8, obrigado. Cinco decolagem autorizado, uma centena com 97 reais. Autorizado decolagem, torna 0, 5595. Aqui só tem estacionamento, parte militar. Estacionar, frequência livre. Aqui 92 para você. Sala. Mate, sério. Fonseca tá por aí? Não, não. 1260, 2000 pés, o ajuste na 0 no 1 está livre, LS, reporta estabilizado. 2011, tá mais estabilizado, 1260. Serra Hotel Tapá, suba para o 100, quando possível, estima de pulso. Gente, modifica o plano da presente. Plano modificado 1255, sube e mantém o 065. O estimado de pouso 1318. 1318, controle não conseguiu copiar. Cinco, cinco, nove, cinco, cinco, cinco, 198, muito obrigado, tem um bom dia. Controle, bom dia, 35595 na sua escuta, transfere. 35595, contato radar, 160, sair da El. 5595. Da presente, voa direto e Léus. Muito grato, da presente direto e Léus, liberado as restrições da saída, confirma? Gente, voa direto e Léus está livre. Muito grato, senhorita. 19 Liberal, para reporte rotatório, visual conta 7. Alguma 983, qual é a possibilidade de acionamento? 983, coração aqui, pedido solo, rapaz, para táxi. Reporta a velocidade, 983. Três Lima do Lugo, mantendo o pé de visual. Confirma o estimado de regresso, Salvador. Frequência livre para coordenação, por estrago de placagem. Torre 18-95. 18-95, pô. Torre Salvador. É o Índia November Alpha regressando, tá comprando a rotatória, visual com campo. November Alpha, reporte final de 3 milhas, pista 97, vento 100 graus, 15 metros. Operar final de 3 milhas, 97, November Alpha. Confirme? Gente, o estimado no 3-1-8 ainda? Ligou no 260, mas está travado. 260, livre pouso, uma centena com 959, 1011. 1011, está livre pouso. Prossiga. Nível 140, seu item final, e se possível voarmos o Índia, perdão, o Yankee, Índia Lima 361. Sobe o 140, mantendo Ilhéus. 140, mantendo Ilhéus, aguardando a projeção para o Índia Lima 361, por gentileza. A gente vai manter Ilhéus, o trip 5595 e autorizado 140. Irá manter Ilhéus, aguardando então a solicitação. O Bravo Tiro Índia está aqui, está correndo para o Ilhéus Salvador. Siga para o controle. Estou capacando o Bravo Tiro Índia para o Vitor Forte, 1.000 pés. Está correndo para o Ilhéus Salvador. Sente. Em corredor forte, reporta Interlagos. Eu posso reportar Interlagos do Bravo Tiro Índia. Weber Alfa tem livre pouso, pista 97, 090 graus, 17 nós, o ajuste 101. Livre pouso, decolagem, livre pouso para o Índia November Alfa. Direito, 1-2-1. 2-1, pode ir lá. Uno 93, táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1, no bom voo. Solo, Salvador, bom dia, o gol no 260, Brás. Uno 260, bom dia, táxi via Alfa, repórter Zé Juliette. Repórter Zé Juliette, 260. Gol 1-2-0, ingresso Juliette para 04. Juliette para 04, 1-2-0. Prossiga, Kilo Whisky. O Kilo Whisky solicitou atenção ao nível 045 para a Sara. Gente, confirme a localidade do Kilo Whisky. Kilo Whisky, confirme o Brasil Whisky. Posso fazer uma ponte para o senhor aí? Está passando agora a Valência, é isso? Gente, que Lula Romeu Oscar consegue copiar o controle? Mantém. Ok, ali mantém 983, tá 10. Pra Salvador? Manter 3.500 pés. O Kilo Romeu Oscar na escuta permanente do controle. Oscar, o controle lhe autorizou apenas 3.500 pés. Na escuta do permanente do controle. E o Papa Tango Bravo, que Luiz ingressou no Interlagos, está na proa da rotatória. Gente, Bravo, que Luiz que reporta visual com a 7. Reporta visual com a 7, Bravo, que Luiz. A senhora poderia confirmar o vento Salvador, por gentileza? 100 com 19. Tá, gente, se possível, gostaria de coordenar pouso na 10, ok? Confirme o Bravo, que Luiz que? Se possível, que o Bravo. Bravo que Luz, que gostaria de coordenar o pouso na 1-0. Certo, você vai coordenar direto com a torre e manter na prova da rotatória. Tá certo, vai aguardar. Bom dia, é o Azul 4207, informação November, fica de 2340 para o Santos Dumont. Azul 4207, no número confere, está autorizado para Santos Dumont, nível 340, via Presulo 110. Decola da 10, com o primeiro curva à direita, saída da Euleda, após o voo direto bridge, intercepta Presulo 10 e sai conforme a rota. Aciona 5113, controle 119, decimal 8. Azul 4207, autorizado para o Simão, nível 340, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, é Presulo 10, transponder 5113 e controle 119, decimal 8. Azul 4207, planejamento correto, faz quando pronto. Mora pronto, Azul 4207. Controle, Patatango Bravo de Luiz, está na proa da rotatória, está visual com o campo. Gente, chame torre, 18.95, podem ir a final visual da pista 10. Ok, 18.95 para coordenar, grato, Bravo de Luiz. 18, boa viagem. 198, gol 93. Torre Salvador, o Patatango Bravo de Luiz, que está na proa da rotatória, visual com aeródromo. Kiluiski, reporte norte 3 milhas, 17, sempre. Paciente, gostaria, se possível, senhor, estacionar um pouso 1-0, é possível, se não atrapalhar o tráfego? É possível, sim, reporte então para base, para 1-0. Paciente, vai reportar a base da 1-0, Bravo Kiluiski. Confirme para a torre, Bravo Police, senhor. Poderia confirmar o veto para o Bravo Police? Com centena com nós 5 nós, o Bravo Police. Ah, paciente. O Bravo Police então prossegue inicialmente para o 17, ok? Cliente, o Bravo Police então já tem livre pouso. Pista 97, uma centena com 97 nós. O ajuste 90 no. Paciente, Bravo Police, livre pouso. Fica chegando na mar e desça até o 50. O meu Oscar? Confirma o meu Oscar? Confirme as intenções agora. Se afasta quantas milhas? volta no 13.500 pés, informo que o motivo da restrição, temos aeronaves na aproximação em descida para 50. Meu Oscar, mantendo 3.500 pés, informo que temos tráfegos na aproximação da pista da Sinopro 50, motivo da restrição a 3.500 pés. Trip 5595. Trip 5367, Oscar, confere, autorizado para João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decola da 10, com o primeiro curva à esquerda, sai da Puca, Trans São Caju, aciona 5122, controle 119.8. Por isso, estou solicitando que faça a chamada 119.8. Trip 5367, procedimento correto, faz quando pronto. O Trip 5595 confirma a proxa antena? O Trip 5595 na proa de Léo, aguarde transferência. Senta. O Fonda 738, você está precisando da presença do Trip, tá? Horizontal TAP descendo por 50. Proa de TAP descendo por 50, gol, na 732, já. Salvador Azul 4207, gate 01, espera que você esteja na meta. Azul 4207, com coordenação com a equipe de solo, repete a para-táxi. Autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi, Azul 4207. Tenha um bom dia, Bravo Luiz. Combinado, mantenha o nível 140 e chame controle Léo, 1201. 983, chama Recife, 1288, alternando 3325. prossega. 1335, 1288, alternado. 3325, 1288. Salvador, meu gol no 260, informação Oscar, autorização Recife 360. Gol 1260, informação Oscar, confere, somos pré-aprovados, nível 390 para Recife. Copio 390 ou aguarda autorização? Eu copio 390. Gol 1260, autorizado para Recife, nível 390, vai para o Whisky 58, decolada 10, com a primeira curva à esquerda, saída Fuca, Trans São Caju. Aciona 5110, controle 119, decimal 8. Eu não copiou o transponder, pode cotejar novamente? Transponder 5110. Autorizado Recife 390, Aperice 58, Pucca Caju, a saída 5110, transponder 198, controle, gol no 260. No 260, está confirmando após a decolagem, primeira curva esquerda. Sim, após a decolagem esquerda. Direção correta, está ficando pronto. Agora. Salvador, Azul 4207, trocar, CO2 92, 3 horas e 20 de autonomia, Alterna Campinas. Azul 4207, táxi à direita via Indiano, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 1. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 8 decimal 95, obrigado, bom trabalho, 4207. Obrigada, bom voo. Salvador, corrigiu 4207, ponto de espera, pronto. Alinhar e decolar, 090 graus, 159. Livre ingresso, alinhar e decolar, azul 4207. aguardo a decolagem aqui 4206. No 738 estabilizou? Estabilizado o voo no 738. Torre, 10295. 1895, obrigado. Quatro, 207 aos 25, 198, boa viagem. 198, obrigado, 4207. Voador Gonal 738, estabilizado na final da 10. 738, check trem livre pouso. 080 graus, 15 nós, o ajuste no 0. Olha, puxa, Felipe 5367, quando você pedir só um reporte para táxi. Reporte para táxi. Cartago Salvador, um bom dia. Tá 3191 com a informação November. Posição meia dúzia, autorização para Galeão, nível 320. TAM 3191, autorizado para o Galeão, nível 380, via Peruzulu 10, até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Eoleda, após o voo direto grid, onde intercepta Peruzulu 10 e sai conforme a rota. Aciona 5130, controle Salvador 119, decimal 8. Sente autorizado Galeão 380, pela São Peruzulu 10, após SMAP, rota conforme. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída da EL, transição LED, pós 20. Transponder 5130 e o controle 1198, da 3191. 3191, saída da EL, Leda, Lima, Eco Delta Alpha, após o voo direto bridge. Obrigado, Leda, pós bridge. Desviamento correto, após quando pronto. Reportarei quando pronto, 3191. E o Romeu Oscar, prossiga. Nossa, é 38, só os 28 direito, 219. Direita 1219, voo na 738. C8, autonomia de 4 horas, alterna Maceió. Trip 5367, táxi em frente, via pátio 1 em Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 1. Autorizado, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chamando torre 118, 95, 67. Salve Salvador, voo na 738, livrou à direita, ingressando na Alfa. Voo na 738, táxi em frente na Alfa, reportando a Juliette. Em frente na Alfa, reportando a Juliette, voo na 738. Salve Salvador, está 3191 para posicionamento. 191, aguarde um para puxa. 2531 Bar Romeu, Alfa Juliette Romeu, seguinte, mantenha o nome 500 pés, ajuste 0011, corredor Vera Cruz, reposte Paris. No 738, ingresso Juliette para 08. Juliette para 08, voo na 738. São 3191, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, enquanto o tipo de solo repete para táxi. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, o oficial pushback reportará para táxi, está 3191. Fala, Salvador, bom dia, está 3895, sexta informação Oscar, autorização São Paulo, Guarulhos, nível 380. São 3895, bom dia, informação Oscar, confere, temos que ter aprovado 340, copio 340, aguardo coordenação 38. Copio 340, informa transplante de órgãos também. 3895, autorizado para Guarulhos, nível 340, via por Zulu 16, até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, com a primeira curva direita, saída da El, Leda, após o voo direto Bridges, onde intercepta para Zulu 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5126, controle 119, decimal 8. 3895, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda, Bridges, conforme a Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços. O transponder 526, controle 119, decimal 8, tá 3895. 3895, atendimento correto, faz quando pronto. Autorizado rotatório, 67 aos 33, controle 198, boa viagem. 198, 367, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5367. Trip 5367, contato radar, saída Fuca, subir e mantenha 190. Subindo e vai manter 190, 5367. Sané 6255, desça para 2500 pés, ajuste no 011. Tráfego 11 horas, 7 milhas, mantendo no 1500 pés, rumo nordeste. Papá Alfa 33. Ciente, tem aeronave no Tiquez, descendo para 2500 pés, 6255. Quilo Romeu Oscar para ingresso no circuito, chame torre 198-95. Motor de Salvador, bom dia, 19250, informação Oscar. 19250, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1091. Chegada Mari, descendo para 050, 091, no voo 950. Ok, então, Vila Romeu Oscar vai passar para as 3 milhas, vai encostando aqui. Vai cruzamento da pista 17 por faixa 3. Impacto autorizado, chama para o cruzamento. Ecodoro. 6255, desça para 2000 pés, permaneça ajuste autorizado, sinal de procedimento ILS, X-Ray, eu posso ver. Para 2000, informará estabilizado no X-Ray, 6255. Solo Salvador, está 3191 com 101 a bordo, 3 horas e 44, alternando Campinas, pronto para o táxi. 3191 no táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 091. 1091, Pátio para a posição para a taxa Índia, posto 6895, está 3191. Tranquilo Romeu Oscar, livre pouso, pista 97-090 graus, 15, nós o ajuste 901. Livre pouso no 7, Tranquilo Romeu Oscar. Mantenha a posição e guarde para o cruzamento. Estabilizou o localizador 6255. Sonar 6255, complete nosso procedimento e LR X-Ray, chame torre 1158, décima 9. 18954, 6255, completando X-Ray. Gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, o canal de apoio Guarujá, passa 185, autorizado até 150 para proceder. Sané 6200, chegada a Mares, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 1. Guaro 1-1, obrigado, meu amor. Vou guardar. Torre Salvador, Sané 6255, passando externo. 6255, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, vento 090 graus, 159. Aguardo. Torre Salvador, um bom dia, na 3191, pronto no ponto espera. Sim, 3191, mantenha o ponto espera. Vai manter o ponto espera, na 3191. Para informação, 3191 não tem condições de decolagem imediata. Sim. Entendeu direto a rotatória? Afirmativo, pode visual com o campo. E a estação Quebec e vai aguardar o cruzamento do Bravo Delta para prosseguir para o pátio 5. Bravo Delta autorizado o cruzamento da pista 1735 na Lima, Baixo Sol 219. Chega 6255, tem livre pouso 90, uma centena com 95 nós, 1011. 1011, livre pouso 6255. Tango Zulu, chame para o cruzamento a 17, aguarde para o táxi devido ao Kilo Romeo Oscar que já pousou, vai ingressar agora para o pátio 5, observe a aeronave e após prossegue o táxi para o cruzamento da pista. Após passagem, pode alinhar e manter? Sim, após o Oxenay agora curtíssimo, alinhar e manter 3191. Grato, 3191. Táxi há alguns instantes, quando era equipe de solo, chamar para o táxi. Sente? Sente, após a passagem do Goa Calda, livre pushback acionamento, 3291. Reporte na Quebec, reporte na Papau, Tango. 03 horas, alterna Natal. Voo no 260, boa tarde, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 1-18-95, ajuste no 0 no 1, bom voo, voo no 260. Ponto de espera, 2-9, obrigado, bom trabalho. Romeu. Bom dia, Alfa Juliette Romeu, reporte final de 3 milhas, capiteiro 97. Alfa Juliette, Alfa. 6255, aos 43, direita, 1219. 219, 6255. Tango Zulu, autorizado o cruzamento da pista 1735, na Lima, vai chamar o Sol 219. Salvador, bom dia, Bruno 260, está pronto para espera. Bruno 260, após o TAN, Leari Mantém. TAN, Leari Mantém, 260. 3191, no decolagem autorizado, uma centena com 15 nós. Decolagem autorizada aqui está 120, Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para Juliette, 6271. LS X-Way, reporta estabilizado. Ok, descendo para 2000 com 1011, reporta estabilizado. Bom nome, 257.